você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar os seus lábios, sei que é um desatino. Apaixonado, a soma de três corações, todos são enganados. Um não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. Ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios. O amor, o amor. Lábios divididos. Alô, meu parceiro, poeta dos caminhoneiros. Solta o lareado do acetom. Ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios.